de São João. É de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda não. Acordai, acordai, acordai, João. Capelinha de melão, é de São João. É de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda não. É de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo, não acorda não. Acordai, acordai, acordai, João. Capelinha de melão, é de São João. É de cravo, é de rosa, é de manjericão. São João está dormindo.